livre pouso, piscina 0, vento 1, 7, 0, graus, 8, 9. Livre pouso, conselheira 2, 3, 1. Guardião 01 no fora do solo, pro norte. Bruno 169, prepare a saída da Eulia da Morte, vai guardando cópia. Vai escutar. Programa 100 Golf Victor, taxi via Juliet, remote 12. 206, transferência, boa. Alto 4206, autorizar a chegada a mar e desça para nível de voo 050, QNH 1098. 098, nível 050, em desvio 4206. Autorizaria a prova de IPA? IPA de 4206. Passe, passe. Passagem de golfe sem retaguarda autorizado, 63 no passe. Frequência 25 decimal 1, autônomo 33 decimal 9, 5. 25 no 33, 9, 5, obrigado. Controle 1208. 1208, grato, guardião Verona. Alinha mantém no 0. Alinha mantém no 0, 332, 07. Bom, no 620, mas eu posso fazer o piso no 0. Mantém. Monitoramento da Federação da França. Está na Avenida Paralela com destino à Arena Fonte Nova. Está mantendo 1210. Sobre a vista paralela, guardião Verona. Não, Verona, ciente, vai efetuar o cruzamento do... É sinal da 1-0, está presente em posição? Está presente, senhora, se quiser, passo do outro lado, guardião Verona. Mas é 1-0-1, eu tenho... aeronave para aproximação final e LS. Mantenha 510. E eu fui cruzamento a partir do marcador externo. Está cruzando de 1.000 para 500 pés e cruzando para o setor do litoral Guardião Verão. 223, um livro. Passagem 223, bom dia, prossegue táxi lento via Alfa, mantenha a posição antes do ataque para Juliette, aguardando para ingresso. Alfa lento, Juliette aguardando, 223. Patango Oscar Papa Golf, desça para 2.000 pés, ajuste no 08, autorizado a LS Express, repasse estabilizado. Para 2.000, chamará estabilizado no S2 Golf. Volume 20, ali mantém no 0? Ali mantém na 1.0, no 620. Taxi 6314, 59 a bordo, autonomia de 3 horas, alterna Salvador. 6314, táxi autorizado até o ponto de espera Pistão 0, via Taxi Índia. No ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 08, bom voo. 0108, autorizado táxi via Inter, passageira da 1-0, chama 2-2-5-9-5, trato com o trabalho. Igualmente, passageiro 2231, após a aeronave da Avianca, ingresso Juliette, remota 1-4. Nosso colega da Avianca, remota 1-4, 2231, obrigado. Salvador, 3217 na sua escuta, 1700 BR. 3217, contato radar na decolagem, escuta via saída da EL para o nível 360. Via da EL 360, com a Vovó Fonte, Paulina. 3217, mantém a pressão da saída. Mantendo. Decolagem, vento 1,60 grau, 071. E decolagem, 1,620. O ideal é a 285, fica a 45 milhas, está estimando o pouso às 20 horas. 2000, copiado, Bravo Serra Serra. Está autorizado direto de China. Bravo Serra Serra. Oscar Papagolfo estabilizou. Papatango Oscar Papagolfo, completa final LS, chama torre 1-1-8-9-5. Todo Salvador, gol 1-1-6-9, puxa acionamento no 07. 1-1-6-9, coordenando com a equipe de solo, após passagem do ATR da passarela da retaguarda, autorizado chama táxi. O que é o posto passareiro com o nomeado? Zero. Aciona a identificação, desça para o 050 via chegada Mari. 0 via Mari. Mais dois anos com os três. 208, bom voo. 208, obrigado. Boa tarde, Oxiné, 63. Controle, gol 620. Boa tarde. Gol no 620, contato radar na decolagem, escuta via saída PUCA, nível 370. Via PUCA para o 370, gol 620. E cancelar, modificar as regras agora? Após o externo. Entendi. Após o ponto 1-7, prossegue para o Pátio 5 ou Pátio 4? Para o hangar da Aerostar. Esse Aerostar, Pátio 5, obrigado. Controle, muito boa tarde, Vazul 9990, Vazul Coral, para Salvador. Azul 9990, confirme. Prossegue para Salvador ou Fortaleza? Salvador, senhora, mantendo, prossegue para Fortaleza, autorizado e vamos direto para Fortaleza. Estamos mantendo a Golf 677. Azul 9990. Gente, voa direto VOR de Salvador, mantendo nível 1-9-0. Voa direto VOR de Salvador, mantendo 1-0. Recife, gol 6, corrigindo o controle Salvador, gol 620. Confirme, quero o controle. Gol 1-620, é possível para o de Aracaju? V20, gol de coordenação, inicialmente voa Jama. Jama aguardando coordenação. É Serra Serra, frequência livre. Oi, Salvador, boa tarde, 1-6-9-8. Azul 6918, aciona a identificação, deixa para aqui. 060 via Mari. 060 via Mari. Sinal 6314, Bicolor 36, controle 1208, bom voo. 308, grato, bom trabalho. Boa tarde, Oxinar 6314. Oxinar 6314, contato radar, Supermador 340, via Momo. Via Momo para 340-6314. Astral Golf, autorizado pouso no 7, vento no 70 graus, 8 na chuva. Pouso mesmo, Então, 3207, chamo o centro Recife, frequência 12510, alterna 133, decimal 2. 251-3325, centro agora, 3217. Patrulha, eu chamo 314, poderia voar direto nele, hein? Chamo 314, voa direto Momo, inicialmente. Direto Momo, inicialmente. Azul 4206, estabilizado. Azul 4206, completa sinal LS, chama Terra Salvador 1918, decimal 95. 295. É 3560, desce via para 2000 pés, hoje chama 098, autorizado em LS, repasse estabilizado. 1018, desce para 2000, reportará estabilizado, tá 3560. Oi, Salvador, Azul 4206, uma milha mais câmera externa, visual. Azul 4206, livre posto, piscando 0, vento 160 graus, 7 nós. Ele pôs 10 azul, cabeça 06. Azul 620, chama centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2685.25, boa tarde. Salvador, voo 1169. Voo 1169, metropolitano. Ok. Acendo a cidade. Guardião 01 está autorizado, 1 no meu pé, 2 chama 08. 2 no 08, acendendo para o 1 no direto do ano, tá 3560. 3560, mantenha o perfil. 3560, informa o tráfego na sua posição de 2 horas, 1-2 milhas, mantendo sobre o rosto na região da Fonte Nova, mantendo 1.000 pés, um helicóptero não interfere na sua aproximação. Agora está 12 horas, temos um tráfego aqui no TTF, porém não visual. Azul 4206, táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette pro 01, Azul 4206. 268, alternando 25, decimal 45, grato ao Xenia 6304. 6304, a primária é 1.2685. Bom voo. Primária 1.2085, grato, bom trabalho. 08, autorizado alerta que seja estabilizado. 3 de outubro, 08, autorizado alerta que seja estabilizado. Via Whisky 4-2, após conforme rota do plano de voo. Decola pistão 0, curva à esquerda após decolagem, perfil de saída Momo. Após Momo, voa a posição Zatap. Controle em 120, decimal 8, aciona 5506. Passalha 223, ano correto, remota 1-4, chama o tronco, estiver acionamento. Bom, 1-9, decolou 4-3, controle 1-208. 208, boa tarde. 9, na saída da El, cruza 1900. 1-1-69, contato radar na decolagem, subiu mantendo 360 via saída da El. Você tem alguma chance de curva direita, direto, Leda? 1-1-69, autorizado, para de Leda. Obrigado. Usando localizador avisado da 3560. 3560, completa sinal LS, chama a torre 118 295. 295, tá bom. Azul 6918, informa o tráfego 1 hora, 11 milhas, mantendo sobre o voo parado, um helicóptero a 1.000 pés, não interfere na aproximação. Excelente, 6918. Salvador, muito boa tarde, Titan 3560, está precisando na final para embarque travada, Titan. Titan 3560, livre ponto, pistão 0, vento 170 graus, 89. Pouso 90, da alguma chance do gol 1169 da presente direto à posição Mótiva? Faz uma senha para a direita. Quem mais vai pegar? Estabilizou no LS, 6998. 6998, completa sinal LS, Salvador Rio, 98, desse Salvador 5. 6998, 0, no bloqueio de Salvador. Entre Azul 9990. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 6918, sinal de meia dúzia de milhas. 6998, continue a aproximação, guarda de pista livre. Guarda pista livre, 6998. E 560, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, 350. Do 6998, livre pouso, pista no 0, vento 170 graus, 8 no... Livre pouso, 9 ar, do 6998. Uno 69, chama centro Recife, sequência 125.1, alterna 133.95. 1251, confirma a segunda frequência. Uno 169, primária 125.1, alternada 133.95. 3395, uma boa tarde, obrigado. Controle com 869, é boa tarde, quem está chave? 1869, aciona a identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no 018, via chegada bom. Identificou a 4.000 pés, no 018, via bom. 89. A 3190, desça para 2.000 pés, ajuste no 018, autorizado o LS X-ray, reporte estabilizado. 2.1098, autorizado X-Ray, da 3190. Meia 918, solo 51, direito no 21. Direita, solo 129. Solo Salvador, boa tarde, do 6998. Azul 6918, boa tarde, táxi de Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, Azul 6918. Azul 9990, chama Centro Recife, frequência 126.85, alterna 126.45. Estimativa 12685, 12545, 9960, chama lá, 9990. Tem 3190. Tem 3190, completa sinal LS, chama Torre 1 no 8, decimal 95. 1895, obrigado. Torre Salvador, tem 3190, ILS da 10 estabilizado. Tem 3190, com sua aproximação, espectro marcador estranho, tem mais trabalho. We need about 35 minutes more. Without any delay message. Thank you very much. That's correct. We'll be ready in about half an hour. Salvo 59, direito no 290. 290, boa tarde, tá treinando. Salvo Salvador, uma boa tarde, tá treinando, 290, tem pronto, 590, táxi via Alfa, repórter da Juliette, com ingresso. Via Alfa, repórter da Juliette, tá, 590. Salvador, passageiro 2231, vamos para o táxi. 54 a bordo, 5 horas de autonomia, alternando Brasília. Táxi, passageiro 2231, Patio 1 no Índia, ponto espera 10, torre 1 no 8, decimal 95. Ajuste altímetro 10 no 8, tá bom, foi, boa tarde. Gente, livre táxi, passageiro 295, muito obrigado, senhor, bom trabalho. 1022, autorizado X-Ray, repórter com 8 na nave. Juliette, portão 05, tá 3190. Obrigado. Gostaria 2230, boa tarde, ponto para banco, 2231. 2231, boa tarde, a linha decola pista no 0, vento 170 graus, meia dúzia de novo. A linha decola, 2231, obrigado. Voo 869, estabilizado em SX-ray. Voo 869, completa sinal LS, chama torre 1-895. Sim, voo. Tá sim, é com 869. Torre Salvador, voo 869, boa tarde. Voo 869, boa tarde, continua a aproximação, guardando para o Felipe. Sim, está aguardando, 869. Tarde, 92, 11 Tatan, Singer 2, Ponto Ontário, autorização, Porto Alegre, nível 360. Para Porto Alegre, Serra Bravo, Copa Alfa, está autorizado nível 3620, via Upper Whisky 50, até Vitória, Vitor Tango Romeu, após Upper Lima 327 até Moussu, Mike Oscar Lima, Sierra Uniform, após Intercept Upper November 857 até Juicy, Juliette Uniform, India Charlie Echo, e após prossegue conforme rota do plano de voo. Decolodão no zero, curva à direita após decolagem na subida da El, após Leta e após Bidev, Bravo India Delta Echo Victor Bidev. Aciona 5550, controle 120, decimal 8. Ok, aprovado, 360, Porto Alegre, conforme via Upper Whisky 50, até Vitória, Vitor Tango Romeu, até Lima 327, até Monstro, Mike, Oscar, Lima, Sierra Uniforme, até Novembro 857, até Juice, Juliette Uniforme, India, Charlie, Echo, decolando 10, curva direita, da Euleda B10, 5550, transpõe 208, no controle, 19211. Essa 9211, portão 02, chame pronto, pushback, acionamento. Ok, chama na pegada. Para a coordenação, Guardião 01, está na missão agora da escolta e monitoramento da seleção da Suíça, da Arena Fonte Nova para o hotel Capifaba. Gente, Guardião 01, vai prosseguir pelo litoral ou pela paralela? O itinerário é Bonocô e paralela. Perfeito, e prossegue a 1.000 pés ainda ou vai descer para 500? Enquanto eu puder ser 1.000 pés, isso não vai determinar o local do bastardo, por favor. 01, mantém a escuta do controle. Escuta permanente do controle, graças a Deus. Alô, Salvador, bom noite, Leonardo, Leonardo, boa noite. Boa noite, Bruno 869, táxi via Alfa Juliette, portão 0662. Alfa Juliette, 306, 869. Controle Salvador, gol 1645, boa tarde. Gol 1645, assinando a identificação. Desça para 4.000 pés, ajuste no 08, via bom. 4.000 pés na bomba, vou no 645. Salvador, patrulha 2231, não autoriza o VATAP da presença ali? Para 2231, não está autorizado o VATAP. VATAP, muito obrigado. Salvador, é, o 9211, o pushback acionamento, siga 2. 211, autorizado, chama o táxi. Ok, gente, vai lá, tá, obrigado. boa tarde, gol 1166, informação, Charlie. Gol 1166, aciona a identificação, veja para o 050, via chegada Mari. 050, autoriza para o Edith, Charlie. Gol 1166, mantenha perfil número 2. Ok. Controle ao Master 2231, esclarecida novamente, senhorita. A possibilidade de coordenar com o centro, a gente voar direto barreiras? Claro. Muito obrigado. Barreiras. Direto Barreiras, muito obrigado, senhorita. Bom trabalho. Para ataque, seu Sam, 3-9-2-1-1, 1-3-6, após 5 horas. Renato? Fora de Iguaçu. A gente prossegue. A direita via Indy Alfa, ponto de espera torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 8, tem uma boa noite, tá 92, 1 no 1. Copiado, Indy Alfa, até o ponto de espera no 0, quando lá 1895, 1018 ajustado, obrigado. Ocean 6143, call tag is listening to you 4000 feet, 21018, desire at both arrival. A série do 2231, nós estamos sempre em Recife, frequência 126.85, alterna 123.8. 2625, 288, obrigado, senhorita, boa noite. E Salvador, boa noite. Tran 9211, ponte federal 10, pronto a decolagem. Tran 9211, boa noite. A linha decola piscina 0, vento 160 graus, 8 nós. Gente, livre ali aí, decola dono 0, 9211. Brasília, boa noite, formação Charlie, para Brasília, copia o 360. Copia o 3567. 3567, Brasília, nível 3620 aprovado, via Upper Zulu 17, decola 10, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, Arbor, transição Elefa, aciona 5562, controle 120, decimal 8. Autorizado, nível 360, Peso 17, decola da 10, curva direita, Arbor, Elefa, 208 controle, 5562, transponder, tá 3567. Correto, portão 9, chame pronto, pushback, acionamento, tá 3567. Chama a porta. Puxa 6143, mantém bom level. You are number 3 to approach. O quadricino não tem condições de ser até 2000, se passar a duna a 2000, tá? Sim, tem condições de meia quadricina. C2009. Duno 166, copiou o controle? Sim. 221, controle 120, décimo 8, bambu. 208, boa. C2009. Reduzindo. Na 92 no ONU, contato radar, se mantém 360, após 2000 pés, voa Leda. Sim, 2000 pés, Leda, tá, 92 no ONU. Salvador, boa tarde, Azul 2705, informação Charlie. Azul 2705, aciona a identificação, desça para nível 050, via chegada a mão. 050, via mão, 2715. Azul 2715, voa toque. Boa, confirme, toque. Toque, 2715. Boa no toque, 2715. O número 66, atingindo 50. O número 66, desça para 3000 pés, eu já chamo 08. 3.018, o número 645, informa um helicóptero próximo ao marcador externo, mantendo 510, não interfere na aproximação. Ok, ciente, 645. Região 01 tem condições de afastar para o litoral sul, para não interferir na aproximação? Afirma, afastando o litoral sul, Guardião 01. Tudo ok, autoriza na linha do litoral 1-7, Guardião 01? Guardião 01, no... após atingir a linha do litoral, atenção para o fundo do meu pé. Após atingir a linha do litoral, atenção para o fundo do meu pé, Guardião 01, gráfico. No 645, chama a torre 1-895. 2-9-5-7. Time do you need now? About 15 minutes, 1-5. Oh, negative, I have now flash plan. The estimated off block time is 2030. Yes, do you want me to send the delay message or can we depart later? We'll get our operations the call to send a delay message on our flight plan. Brad, we received your delay message, okay? And you don't need to make this. We don't need to send a delay message?